aqui é tropa de elite. Quando cê mata um, pode ver, eu mato 20. É estratégia, habilidade, superioridade. Eu não entro pra perder, eu destruo de verdade. As balas, meu fuzil já tem destino traçado. E os meus inimigos, os minutos contados. Todos vão sentir o peso da minha K12, detonando Stone Heaven, Overlord, Strike Zone. Uns ficam falando, ele tá usando hack. Pra quem sempre joga bem, ouvir isso faz parte. Haters gonna hate, eu não me importo. Falador demais pra mim, já perdeu o foco. Acompanha no replay, observa na sua killcam. Vai, admite aí, no fundo você é meu fã. Operação Fantasma, eu que mando no jogo. Quando acabar o game, vê meu nome lá no topo. Tente vencer, tente vencer. Pode atirar mais, pra você não vou morrer. Tente vencer, tente vencer. Call of Duty Ghost, haha, é minha vez. Tente vencer, tente vencer. Pode atirar mais, pra você não vou morrer. Tente vencer, tente vencer. Call of Duty Ghost, haha, é minha vez. Pai, diz aí que eu sou um viciado. É o que justifica no game o teu fracasso. Acho que não. Eu não sou como você. Só quero ser melhor em tudo que for fazer. E você vê, seja no game ou na vida, cada desafio que aparece é uma partida. Mano, se prepara, você ainda não viu nada. Posso ir até sem arma, humilhando na faca. Acompanha no replay, observa na sua killcam. Vai, admite aí, no fundo você é meu fã. Operação Fantasma, eu que mando no jogo. Quando acabar o game, vê meu nome lá no topo. Tente vencer, tente vencer. Pode atirar mais, pra você não vou morrer. Tente vencer, tente vencer. Call of Duty Ghost, haha, é minha vez. Tente vencer, tente vencer. Pode atirar mais, pra você não vou morrer. Tente vencer, tente vencer. Call of Duty Ghost, haha, é minha vez. Player Taos. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.